Cê sabe que ele tá ligado, amarradão aqui nesse pivete. Na rua, no banheiro, só fazendo travesseiro, é meu nome que ele chama. Você pode mentir pra você, mas a ele não engana. Você pode mentir pra você, mas pra ele não engana. Você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. Você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. O orgulho te batendo, o amor tá te defendendo e você não cede. O orgulho te batendo, o amor tá te defendendo e você não cede. Eita, pode encher os copos tudo que o homem da sua ofensa chegou. Um abraço a meu parceiro, meus compositores Francisco Agno e Misael Santos. Tamo junto! Falar que não me ama é fácil, mas seu coração não me esquece. Cê sabe que ele tá ligado, amarradão aqui nesse pivete. Na rua, no banheiro, só fazendo travesseiro, é meu nome que ele chama. Ele pode mentir pra você, mas pra ele não me engana. Você pode mentir pra você, mas pra ele não me engana. Você sabe que é amor, você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. O orgulho te batendo, o amor tá te defendendo e você não cede. Você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. Você sabe o que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. O orgulho te batendo, o amor